assisting one of these resorts or one of these meals at. Decimal 1, descend Echo 123, Decimal C. aí, decolagem autorizada, pista 1 a 0, vento 1 a 0, 0 graus, 07. Salvador, muito bom dia, passarelo 2223. 2223, contato da decolagem, sou para a gente da água de 1180. Boa noite, zero, está livre para a gente ter só, 2223? Livre, subida se quer. Subida se quer, passarelo 2223. Saladão 20, atenção, em combo. 208, bom dia, 7 graus. Patrulha 9759, decola. Contato radar decolagem, Brasil, saída de São Bruno, saindo voo 3, né? Dá um voo no 350, 759. Voo 759, patrulha. Para cima, Olha, estamos com a Terrestre 125, décima 1, Atena 123, décima 8. Sai o hotel. Eu estou com a dama na posição floral, no terminal de voo 090, autorizada a prole por médio, está estragada por mais uma. Então, o Victor Charles Hotel, autoridade de cima para o número de voo 050. Lima, tapa mais de possível. Lima, tapa mais de Salvador. Tapa mais de Lima, tapa mais. 12, tem 118 do sinal 9. Saindo do 226, tem centro do SIC em 128 do sinal 8, apenas 126 do sinal 0. Hotel do separador, no prédio, na série do total do nível 154, e a gente vai assistindo do 10 e no 7. hotel, autoridade nacional elétrica, S3, reporte estabilidade. posição do contato radar. Contato radar de voo visual pela ASTO. Confirme o tempo total sobre voo. Pouso autorizado pista 17, vento 1, 0 grau, 099. Pouso de ela vai. Deixa para 2 no 10, ajuste de altura pelo 0, 1 no 7, autoridade final em F, SE, reporte estabilidade. Usando a linha aguarde.